quem ou pra quê? Você achou que era por acaso? Não é não. Confere aí, ó. Yeshua, és bem-vindo neste lugar. Fui idealizado pra adorar e honrar teu santo nome. Que todo joelho se dobre, confesse o homem. A dependência ao sangue nobre que tocou o solo pra lavar o coração imundo deste pecador que te busca absolutamente sobre tudo. Entre entretei te ter, abro a mão do palco, corro pro altar e clamo ao mais alto, alto dos tronos, onde está o dono dos donos, que tira a insônia e concede o melhor sono. Yeshua, por ti corre o sangue nas minhas veias. É um prazer participar e celebrar da santa ceia. Nadar contigo, se assemelha ou chega perto. Só valoriza a água quem passou pelo deserto. Só dá valor no pão quem experimenta o suor. Só te busca quem sabe que não há nada melhor. Kadosh, Kadosh, Adonai, tu Sabaoth. Melo, roha, eles que vol, que há de melhor. Kadosh, Kadosh, Adonai, tu Sabaoth. Melo, roha, eles que vol, que há de melhor. Porque dele é a vontade e a verdade o querer. Por ele, a lealdade, a humildade, o saber. Pra ele, a sinceridade, a honra e o poder. Porque dele, por ele, pra ele, escolhi viver. Porque dele é a resposta do que não posso entender. Por ele, as atitudes falam mais que o meu dizer. Pra ele, vou cantar louvor e sempre bem dizer. Porque dele, por ele, pra ele, quero depender. Porque dele, não outro, porque outro não consegue. O que por ele em mim foi feito e de graça foi entregue. Por ele, ele prefere, confere, busca, espere. Porque dele, por ele, pra ele, nada interfere. Porque dele, a vida, a morte, a ressurreição. Por ele, misericórdia, concílio, perdão. Pra ele, corpo, alma, mente e coração. Porque dele, por ele, pra ele, veio a inspiração. Kadosh, Kadosh, Adonai, tu Sabaoth. Melo, roha, eles que vol, que há de melhor. Kadosh, Kadosh, Adonai, tu Sabaoth. Melo, roha, eles que vol, que há de melhor. Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra tá cheia da sua glória. O que pode haver de melhor? Yo, vem! Porque dele, por ele, pra ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele, são todas as coisas. São todas as coisas. São todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele, são todas as coisas. Porque dele,